nova, novo vento em qualquer lugar da África, Marrocos, estado de saco. Sonhos de roqueiro podem incomodar, mas 12 repentistas eu não vou me enganar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Tu viste? Simples, né?